E eu convido você a abrir no texto de Ezequiel, capítulo 36. E assim como o nosso irmão Luciano acabou de orar, nós vamos repetir o texto que ele citou na oração. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler apenas três versículos, versos 26, 27 e 28. E mesmo assentados como vocês estão, convido você a ler comigo este texto. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 a 28. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença santa e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, entender o que a tua palavra nos ensina nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa mensagem nessa manhã não é uma mensagem expositiva, é mais uma mensagem temática, mas partindo desse texto em que nós observamos algo que nos faz diferentes. A pergunta que o Luciano fez aqui na hora que ele estava ministrando o louvor é a pergunta que nós devemos realmente nos fazer. Por que estamos aqui? Por que viemos dominicalmente? Aqui de manhã, de noite, às vezes também no meio da semana, nos reunimos. Por quê? Qual o objetivo? Por que fazemos isso? Nós temos estudado, queridos, sobre igreja. Já ouvimos duas mensagens relacionadas a isso, relacionadas ao que é a igreja, relacionado a qual a missão principal da igreja. Isso nós ouvimos domingo passado. E hoje, queridos, o que eu gostaria de observar com os irmãos é aquilo que nos faz diferente de qualquer outro tipo de ajuntamento. O que nos faz diferente de qualquer outro tipo de ajuntamento, nos faz diferente de quando nós vamos numa roda de amigos, estamos aí em algum clube, ou qualquer outro ajuntamento qualquer, é a ação sobrenatural de Deus. É a ação sobrenatural de Deus. Sem o agir de Deus, queridos, nós não fazemos nada para glorificá-lo. Nós podemos fazer muitas coisas boas, humanamente falando, socialmente falando, moralmente falando. Mas sem a ação sobrenatural de Deus, nem mesmo essas coisas glorificam o nome santo do nosso Deus. Todas as nossas ações, se não for por meio da ação primeiro do nosso Deus no nosso coração, são meros ritos religiosos, ritos vazios. Em vários momentos, queridos, nós observamos o Senhor chamando a atenção da sua igreja, a igreja sendo advertida por Deus sobre esses ritos vazios. A gente vai, se você abrir sua Bíblia, lá em Malaquias, no capítulo 1, Deus chama a atenção do povo, porque estava desse jeito. Deus chega a falar com o seu povo: tomara tivesse alguém que fechasse as portas, porque cultuar do jeito que vocês estão cultuando, eu não quero. Vamos lá em Corinto. Vamos participar logo daqui a pouco daqui da mesa do Senhor, e Paulo chamando a atenção justamente por conta de como aquela igreja estava praticando a ceia, a festa do amor e a ceia. Ele fala assim, ó, pelo que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Vocês estão reunidos, mas não estão unidos. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3 e encontramos a igreja de Laodiceia, uma igreja que não é advertida moralmente, não é advertida por conta de pecados escandalosos, não é advertida por falta de fervor, por falta de qualquer outra situação, aliás, por falta de fervor, sim, mas por uma situação de não trabalhar, de estar perseguida, algum consolo por ser perseguida, nada disso. Eles são advertidos porque fazem as coisas simplesmente por um hábito. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, falando assim, se vocês quiserem, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês, vou participar deste culto com vocês. Mas este culto não é para mim. Por que nós estamos aqui neste ajuntamento? Estamos aqui, queridos, e devemos estar aqui por causa da ação sobrenatural de Deus no meu e no seu coração, que nos alcançou, nos transformou, nos deu um novo coração, como diz a música que nós costumeiramente cantávamos, já tem um tempinho que não cantamos, mas fala, coração regenerado, coração transformado por Jesus. É por causa disso que estamos aqui. Agora, se não estamos por causa disso, precisamos rogar a Deus que transforme o nosso coração, que nos dê um novo coração, que transforme o nosso coração, para que possamos nos achegar diante dele com a intenção correta, não somente com a intenção, mas com o coração correto, o coração transformado por ele. Esse texto, queridos, ele nos mostra claramente que sem a ação sobrenatural de Deus, andaríamos sem rumo, de acordo com o nosso coração corrupto, andaríamos na cegueira espiritual, na sujeira do pecado. Se a gente observar aqui todo o contexto, se você voltar aí para o versículo 16 em diante, você vai ver que Deus chama atenção, Deus fala ao profeta chamando atenção para duas situações que o povo de Israel, ou o povo em geral, os filhos de Israel, estavam fazendo, estavam praticando, e por causa disso, o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Deus foi profanado. Primeiro, eles contaminaram a terra que o Senhor deu a eles de possessão. Por causa disso, foram levados cativos, foram espalhados entre as nações. Depois, lá onde eles estavam, onde eles foram espalhados, eles profanaram o nome santo do Senhor, porque quando eles receberam a terra, o povo, vocês lembram lá, a gente ouviu agora recentemente exposições sobre Josué, vocês lembram de como o coração do povo lá de Jericó e das outras nações, Gibeão chegou até a fazer um estratagema para poder não ser dizimado, porque eles tinham medo, porque eles tinham ouvido nos 40 anos que Deus acompanhou o seu povo no deserto, eles ouviram o que Deus tinha feito por meio do seu povo, ou para o seu povo. Agora, aquele povo que Deus agiu sobremaneira, de maneira maravilhosa, agora estava espalhado no meio de tantas outras nações e os povos diziam, esse aí é aquele povo. E Deus falou assim, vocês estão profanando o meu nome no meio dessas nações, mas eu vou transformar isso. Não por amor a vós, mas por causa do meu santo nome, para que o meu nome seja glorificado. Ah, meus queridos, o Salmo 69, verso 6, o salmista expressa justamente isso, que não sejam envergonhados por minha causa os que buscam o teu nome. Não sejam envergonhados os que adoram o Senhor, os que louvam o Senhor. Tem que ser esse o desejo do nosso coração também, porque este povo perdeu a noção de quem era Deus, de que era o Deus que eles serviam. Se envolveram com idolatrias, mancharam a terra, mataram gente inocente e profanaram o nome do Senhor. Mas agora, o Senhor estava os habilitando novamente, agindo sobrenaturalmente naquela nação, transformando-a para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, voltar os seus olhos para Deus e adorá-lo, e obedecê-lo, e amá-lo como deveria assim acontecer. É na dependência, queridos, dessa ação sobrenatural de Deus que a igreja vive, e a igreja também se torna, como diz Mark Dever e Jamie Dunlop, uma comunidade sobrenatural. Nós somos uma comunidade sobrenatural. Porque o que nós fazemos por meio da ação de Deus no nosso coração são coisas que o mundo não vê. Coisas que o mundo tem como virtude, nós vemos como pecado, porque a palavra do Senhor assim nos diz. Coisas que o mundo despreza, nós sabemos que é virtude, como a humildade, como a mansidão. Porque nós somos uma comunidade sobrenatural, porque Deus age sobrenaturalmente nos nossos corações. Por isso, quero compartilhar, queridos, com os irmãos, como uma igreja dependente de Deus responde à ação de Deus. O que nós fazemos é resposta a Deus. Nós não agimos primeiro. Pelo contrário, Deus primeiro age no nosso coração e assim somos habilitados a servi-lo, a agradá-lo em resposta àquilo que ele fez por nós. É por isso que lá em 1 João capítulo 4, verso 19, João fala claramente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando Deus age sobrenaturalmente, trabalhando aqui sobre a temática, a igreja depende da ação de Deus. A igreja depende da ação de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é, quando Deus age, a igreja o ama. Quando Deus age, a igreja o ama. Já falei, o que eu vou falar aqui tem a ver com a resposta que nós, como igreja do Senhor, damos a Deus. Não é uma ação primeira nossa para que Deus haja depois. Não. Primeiro Deus agiu e agora nós agimos. Mas faz uma reflexão do que você tem feito para Deus em resposta àquilo que Deus tem feito por você. E veja se realmente é para Deus. Veja se realmente nas ações que você tem feito, se realmente é para Deus ou para você mesmo. Na oração, como tem sido sua vida de oração? Como você tem buscado o Senhor em oração? Amando o Senhor? Quando você olha as orações no Novo Testamento, principalmente, mas também no Antigo Testamento, você vai ver orações dessa mesma maneira, você vê que a sua oração, ela condiz com as orações que somos, assim, incentivados, encorajados a fazer? Orações que buscam conhecer mais do amor de Deus, conhecer mais da paz que excede a todo entendimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de buscar santidade, de viver em santidade. Essa é a oração que você tem feito? Essa é a oração que você vai encontrar lá em Efésios, Paulo fazendo aos Efésios, Paulo fazendo oração pelos Colossenses, Paulo fazendo oração pelos Tessalonicenses. Ele sempre vai trabalhar espiritualmente. Quando você vai lá no Velho Testamento, Daniel, quando ele orava, ele buscava fortalecimento no Senhor. Quando o rei Ezequias foi orar, e olha que tinha uma situação bem grave, ele não começa já expondo os seus problemas, ele começa adorando o Senhor, buscando reconhecer quem Deus é. É assim que nós temos buscado o Senhor? Ou será que nós já chegamos e buscamos o Senhor de maneira meio utilitarista? Porque nós queremos o que queremos. E aí já despejamos aquilo, a lista de pedidos. Não que seja errado, pelo contrário, queridos. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, nos incentiva a pedir. Devemos pedir, é lícito pedir. Mas entenda, queridos, que oração é muito mais do que pedir e agradecer. É verdadeiramente uma conversa. E nessa conversa, nós buscamos intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque nós amamos a Deus e nós queremos servi-lo de maneira que o agrada. Mas será que as nossas orações refletem justamente isso? E na palavra? E quando nós buscamos o Senhor pela palavra? Que abrimos a nossa Bíblia lá, quando vamos fazer a nossa devocional, temos lido a palavra de maneira que queiramos realmente entender, queiramos realmente saber qual é a vontade de Deus para que possamos cumprir a vontade de Deus, ou simplesmente ficamos desesperados quando abrimos o texto dentro daquela sequência e parece que Deus não quer falar, parece que eu estou precisando de um consolo, parece que Deus vem com um confronto. Se é confronto que a palavra está trazendo, é porque eu preciso disso. Mas muitas vezes, dentro daquele amor próprio, dentro da nossa, do nosso imediatismo, nós não queremos saber o que Deus quer para nós. Queremos saber o que eu quero e que Deus tem que me responder. Será que na palavra nós temos realmente agido em amor ao Senhor? E vindo ao culto, como já falei no início, nosso irmão Luciano falou aqui no momento do louvor, viemos ao culto por quê? Porque os programas do domingo de manhã é estranho. Eu acordo sempre cedo, então não tinha o que fazer em casa, eu venho. Ah, não, porque é tradição, 9 horas da manhã, como eu fui ensinado desde criancinha, tem escola dominical, então eu vou para a escola dominical. Que depois eu vou ver meus amigos, depois eu vou conversar com o pessoal lá e tal. Por que nós viemos aqui? Por que você vem ao culto? E um grande reflexo daquilo que nós observamos é como você vai se portar depois. Aquela situação, hoje eu não gostei muito hoje do louvor, os cânticos, tava assim, eram os cânticos mais antigos. Ah, não teve hino. Ah, o culto não é para você, querido. O culto é para Deus. Ah, a mensagem, não sei, hoje estava meio estranho. A mensagem não era expositiva, era temática, né, pastor? Então, eu gosto quando é mensagem expositiva, que aí, né, é uma coisa mais dentro do texto e tal. Meus queridos, o culto não é para mim nem para você, é para Deus. Então, qual é a intenção de você vir? É porque você ama o Senhor? É porque você ama verdadeiramente a Deus? Ou porque você ama a si mesmo e você quer que você seja atendido nas suas necessidades? Quando Deus age, a igreja o ama. E ela ama, queridos, eu separei aqui três coisas para a gente falar dentro deste ponto. Primeiro, que o amor de Deus gera temor. O amor de Deus gera temor no nosso coração. E quando eu estou falando sobre temor, a primeira coisa que vem é sobre a questão do medo. Tem a ver com medo? Tem também. Nós vamos falar sobre isso. Mas observe o que estava acontecendo com o povo aqui. O povo não tinha temor mais de Deus. Foi necessário que Deus agisse sobrenaturalmente no coração daquele povo e transformasse aquele povo, tirando o coração de pedra, dando um novo coração, um coração de carne, para que eles pudessem se voltar para Deus em arrependimento e fé. Aquele povo perdeu o temor de Deus, estava agindo, quando Deus fala que eles profanaram o seu nome, ou seja, agiram de forma desrespeitosa. E temor tem a ver com isso. O respeito a Deus. E eu amo tanto a Deus, o amor de Deus gerou amor no meu coração para com Deus, de maneira que eu quero agradá-lo, eu não quero desrespeitá-lo. Não vou falar só para as crianças, para os adolescentes e para os mais jovens, mas para você. Você deve lembrar de muitas vezes na escola ou brincando na rua, você adulto, que quando você estava fazendo isso na sua infância e teve vezes que você ia fazer determinada coisa e você lembrou, não, mas isso aqui a minha mãe não gosta, isso aqui meu pai não gosta, então eu não vou fazer para não desrespeitá-lo, porque eu o amo, eu a amo, então eu quero, Eu não vou fazer. Às vezes fazíamos. Né? Miseráveis pecadores como somos, fazíamos. Mas, muitas vezes, por respeito aos nossos pais, nós, porque nós os amávamos e os amamos, nós não fazíamos determinadas coisas. É isso, é justamente isso. É esse o amor, é esse o temor que nós precisamos ter no nosso coração, que é gerado no nosso coração pelo amor que temos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós não queremos desrespeitá-lo. Pelo contrário, nós queremos reverenciá-lo. E o temor que nós devemos ter no que diz respeito ao medo, é medo de desagradá-lo. É medo de ofendê-lo. Esse deveria ser o medo que nós deveríamos ter. Medo de pecar contra Deus e desonrá-lo. Mas, infelizmente, muitas pessoas servem ao Senhor mais com medo da punição do que simplesmente medo de desagradar o Senhor. Muitas vezes nós servimos a Deus, ou dizemos que servimos a Deus, mas no fundo servimos a nós mesmos, com medo de ir para o inferno. Com medo de sofrer as consequências do pecado. É verdade que vamos sofrer as consequências do pecado. Quando pecamos, sofremos com as consequências. Mas o medo verdadeiro que nós devemos ter não é pelas consequências que nós vamos sofrer, mas por desonrar ao Senhor, por profanar o seu nome, por desrespeitá-lo. Porque este amor que recebemos do Pai deve fazer com que nós o amemos e deve nos levar a reverenciá-lo com temor, com amor. O amor de Deus, ou amor a Deus, gera adoração. Agora, com o coração transformado, observe, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, observe o que vai acontecer com este povo a ponto do Senhor, continuando no texto, ele diz assim, livrar-vos-ei, verso 29 e 30, 30 e 31, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não farei fome, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Agora esse povo com o coração transformado tem nojo do que eles fizeram, do desrespeito, da profanação que eles cometeram contra o Senhor. E agora vai gerar adoração ao Senhor. Agora eles vão buscar o Senhor de fato e de verdade. Agora eles vão se reunir e agora apresentar os seus sacrifícios de maneira agradável ao Senhor. Isso deve ser a mesma coisa. Esse deve ser o mesmo que acontece conosco, queridos. Se estamos aqui nessa manhã, deve ser algo agradável ao Senhor. Não devemos estar simplesmente reunidos no mesmo lugar, mas unidos no mesmo propósito de adorar o Senhor. Ter alegria em estar aqui, servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, verso 2. Devemos servi-lo, agradando, adorando com todo o nosso ser, com tudo que somos, com tudo que temos. Com o mesmo desejo que o salmista no Salmo 63, como nós ouvimos aqui também. Achei que o Luciano ia até pregar o sermão aqui junto comigo aqui depois. Porque eu estava pensando nas coisas assim, Luciano. Queridos, olha o desejo do salmista. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O salmista no deserto, queridos. O salmista não estava lá no seu palácio, passeando lá na varanda do seu palácio, não. Ele estava no deserto. Segundo alguns estudiosos, fugindo do seu próprio filho, Absalão. E ele diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória. Assim cumpre-me bem dizer-te, os meus lábios te louvam. Será que esse é o desejo do nosso coração, independente de estarmos dentro do templo ou no deserto? Este é o coração de alguém que foi transformado por Deus, que ama o Senhor, e isso leva à adoração. Nós ouvimos sobre isso semana passada. A principal missão da igreja é a adoração. Estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Então adoremos porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Em terceiro, ainda falando sobre essa questão de que quando o Senhor age sobrenaturalmente, a igreja o ama, o amor a Deus gera perdão. E aqui a gente vê claramente que este item não é algo natural. Porque o natural do que diz respeito a perdão é muitas vezes acontece de ouvirmos isso, né? Não, eu te perdoo, tá bom, mas você para lá e eu para cá. Isso nunca foi perdão, queridos. Isso não é perdão. Ah, mas é difícil, porque essa pessoa me magoou muito. E quantas vezes você magoou outras pessoas, mas quis o perdão dela também? Quantas vezes você ofendeu a santidade de Deus? E Deus, por meio de Jesus Cristo, te perdoou. Entenda, queridos, que o perdão é sobrenatural. E nós, como comunidade sobrenatural, devemos perdoar sobrenaturalmente. Porque não é como o mundo diz que é perdão. É muito mais, vai muito além. Observe o que Cristo fez por você. Ele não morreu por mim e por você porque nós éramos bonzinhos. Ele encontrou algo bom em nós e achou que poderia morrer por mim e por você. Nós éramos, queridos, inimigos da cruz. Nós ofendíamos deliberadamente a santidade de Deus, sem peso na consciência, porque era natural. Era normal ofender a Deus. Nós éramos miseráveis pecadores e ainda continuamos sendo. Mas ofendíamos Deus assim, de propósito. Era esse. Era assim que eu e você éramos. Merecíamos o perdão de Deus? Se você for fazer uma análise da sua vida, você merecia o perdão de Deus? Observe o povo. O que Deus chama a atenção desse povo? O que esse povo fez para ser levado cativo e lá no cativeiro ainda ofender mais a santidade de Deus? Merecia ser transformado? Não, querido. Porque não é por merecimento, é por graça. E a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão que recebemos de Deus, precisamos assim fazê-lo, porque nós amamos a Deus. É um perdão sobrenatural. Porque não é pelo que o outro merece ou não merece, mas é por ver aquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. E assim perdoar também. Porque nós amamos o Senhor. Perdoar é um ato de amor. E amamos porque perdoamos. Continuando, queridos, quando Deus age, a igreja o ama, e isso gera temor, adoração e perdão. Mas quando Deus age, a igreja também o obedece. E essa obediência, queridos, não é algo legalista, não é algo hipócrita, é algo prazeroso, porque o nosso prazer está em Deus e na sua palavra. O salmista, no Salmo 1, vai dizer, que aquele, né, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, no Salmo 119, no verso 97, ele vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Esse é o seu prazer também? Esse tem sido o alvo da sua vida? É isso que tem te dado alegria, propósito na vida, prazer para fazer todas as coisas? Seu trabalho, seu estudo, cuidar da sua família, com prazer, porque você está fazendo para a glória de Deus, porque você obedece ao Senhor. A obediência a Deus, queridos, gera amor. A obediência ao Senhor gera amor. Por que que gera amor? Porque amor, queridos, como já ouvimos outras vezes aqui, não é sentimento ou um mero sentimento. É mandamento. Se você for lá, hein, no Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 15, você vai ver Jesus falando assim: e eu vou dar para vocês um novo mandamento. E qual é esse novo mandamento? Que ameis uns aos outros. E tem um parâmetro, assim como eu vos amei. Não é amar uns aos outros como vocês acham que devem amar, não. É amar uns aos outros como eu vos amei e como Cristo nos amou, queridos. Dando a sua vida no nosso lugar. Meus queridos, a obediência a Deus gera um amor, e é um amor sobrenatural. Porque não é este amor que nós vemos no mundo. Não é o amor que o mundo prega. Não é o amor que o mundo dá. É um amor totalmente diferente. É um amor abnegado. É um amor que abre mão dos seus direitos em favor do outro, para não escandalizar o outro. É um amor que, por amor aos meus irmãos, por amor àqueles por quem Cristo morreu, eu estou à disposição, nós estamos à disposição, porque nós amamos. Se conhecemos, se não conhecemos, nós oramos, nós buscamos, nós ajudamos, nós auxiliamos, nós carregamos, porque nós amamos. Agora, se não temos praticado este amor, há algo errado em nós. Por quê? Porque não é este amor que, então, como que nós vamos refletir o amor que recebemos de Deus se nós não amamos como o próprio Senhor nos manda amar? Amor, queridos, é mandamento. É mandamento. Ameis uns aos outros. João escreve mais uma vez lá na sua primeira carta, agora eu citei o verso 19, agora o verso 20 do capítulo 4 da primeira carta. Se você diz que ama seu irmão, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Não sou eu, o pastor Robson, que está falando, é a palavra. Vai lá que você vai ver. Porque como você pode amar a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem você vê? É um amor sobrenatural, porque o amor que recebemos do Pai foi um amor sobrenatural. Somos amados sobrenaturalmente e devemos refletir este amor, porque o fim da lei é o amor. O objetivo da lei é que amemos. É por isso que, quando o Senhor Jesus foi perguntar qual era o principal dos mandamentos, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Amor, o fim da lei, o objetivo da lei. Será que é esse amor que temos demonstrado uns para com os outros? É esse amor, obedecendo ao Senhor? Porque quando Deus age sobrenaturalmente, nós o obedecemos. Por isso o verso 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ainda lá no Evangelho de João, O Senhor Jesus diz: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vocês me amam se guardam os meus mandamentos. É muito claro, queridos. Quando Deus age sobrenaturalmente na sua igreja, a igreja obedece. E ela obedece amando. Mas ela também, queridos, obedece, a obediência a Deus gera edificação. Porque nós temos, queridos, vários mandamentos que podemos dizer que são mandamentos recíprocos nas Escrituras. Amai uns aos outros, edificai uns aos outros, orai uns pelos outros, servi uns aos outros, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, não mintais uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como Cristo vos perdoou, e tantos outros. São mandamentos que as Escrituras nos trazem e que nós precisamos refletir isso. E como é que você reflete isso? Uns aos outros. É algo horizontal, né? Aqui, ó, eu para com você, você para comigo, uns para com os outros. A Bíblia não está falando: perdoe o Senhor e Ele vai perdoar você. Não. O Senhor não pecou contra mim e contra você. Nós que pecamos contra Ele. Quando Ele fala perdoai-vos uns aos outros, Ele está falando, ó, eu e você. Carregai as cargas uns dos outros. Ó, você carrega a carga de Deus, que Deus carrega a sua carga. Não! Nós não carregamos a carga de Deus, carregamos a carga um dos outros. Nós sujeitamos uns aos outros. Nós aconselhamos uns aos outros, porque Deus não precisa do nosso conselho. Então, queridos, obedecer ao Senhor é fazer com que nós nos edifiquemos. Precisamos obedecer ao Senhor. Obedecendo ao Senhor, edificando uns aos outros. Ajudando. É por isso, queridos, ontem na programação aqui da UCP, né? A nossa irmã Viviane falou uma coisa que é justamente o reflexo disso. Foi falar sobre alguém que estava mexendo na mesa de som. Ela falou assim: Deus não deu os dons para todo mundo por causa disso aqui, porque agora eu preciso de alguém que saiba mexer aqui, né? E eu preciso do que o irmão faça para mim, e eu ajudo o irmão naquilo que eu sei fazer. É justamente isso, queridos. E aí sim, trabalhamos como corpo. Assim, trabalhamos como família de Deus, como comunidade sobrenatural de Deus, edificando uns aos outros. A ação sobrenatural de Deus gera edificação no meio do seu povo. Mas, partindo para o final aqui, a obediência a Deus gera proclamação. Quando a gente vai lá no verso 37, verso 36, perdão, observe o que diz o texto. Eu vou começar do verso 33 aqui. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Entre as nações que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Quando Deus age sobrenaturalmente, a igreja obedece, proclamando aquilo que Deus faz. Não é aquilo que eu e você fazemos. Não é o que a igreja especificamente faz. É o que Deus faz. Nós proclamamos o evangelho transformador de Deus. Quando a gente vai lá em Josué, e os irmãos devem lembrar, porque ouvimos recentemente, quando os dois espias chegam lá na casa de Raabe, para se esconder ali, ou estão sendo escondidos ali. Raabe fala uma coisa para aqueles espias, fala assim: porque nós ouvimos o que o Deus de vocês fizeram por vocês. Eles não tinham medo do povo de Israel. Eles tinham medo do que Deus, o Deus de Israel, ia fazer com eles. O coração do povo de Jericó estava derretido, porque eles ouviram o que Deus, o Deus de Israel, fez pelo seu povo. O que nós proclamamos, queridos, é o que Deus pode fazer. Ele pode transformar um coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Transformar o coração, regenerar o coração, dar o seu espírito e habitar pelo seu espírito no coração humano. É por isso que nós precisamos proclamar este evangelho e fazer conhecido a todas as nações. É por isso que temos aqui, como o pastor falou, projetos para a plantação de igrejas, para que o nome de Deus seja conhecido, os feitos de Deus sejam conhecidos e a salvação de Deus chegue aos povos para que eles também adorem o Senhor. Agora, quando eu e você não falamos do Evangelho, não proclamamos o Evangelho, não refletimos a obediência ao Senhor, porque a responsabilidade minha e sua. E quando eu falo responsabilidade, não é como um cargo, não, pelo contrário. E volta, agora fala até numa outra linguagem, ou usando uma outra palavra. Você e eu temos o privilégio de pregarmos o Evangelho. É responsabilidade também. Não estou dizendo que não seja uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade prazerosa. É privilégio. Sabe quando você ganha um presente, você fica feliz, porque é o presente dos sonhos que você ganhou, e você quer contar para todo mundo, você liga para os seus parentes: rapaz, eu ganhei um negócio aqui, ó, fantástico, era o que eu queria. Teve uma promoção no seu emprego, liga para todo mundo, para os amigos, para: rapaz, eu fui promovido, menina, foi promovido, e tal. Você ganhou a salvação em Cristo Jesus. Cristo transformou o seu coração. E você não vai dizer para as outras pessoas também que isso é bom para elas? Você não vai dizer que a salvação que transformou o seu coração, transformou a sua vida, pode transformar o coração dela também? Nós precisamos obedecer ao Senhor, proclamando o Evangelho do Senhor, queridos. Porque a ação sobrenatural de Deus na sua igreja nos leva à evangelização. Por fim, queridos, concluindo, gostaria de rapidamente observar algumas lições práticas para a nossa vida. Este texto, queridos, reflete o que Deus fez em nós. Não somente fez em nós, mas também faz por nós, por meio de Jesus Cristo. Assim como Deus purificou o seu povo, Ele nos purificou também por meio de Jesus Cristo. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos perdoados, nós fomos purificados, nós fomos justificados. Essa é a mensagem que eu e você devemos compartilhar. É por causa disso que nós adoramos o Senhor. E por causa desse precioso sangue que nos perdoou de todos os nossos pecados, nos levou ao arrependimento, nos levou a confessar os nossos pecados, a ter nojo daquilo que fazemos contra o Senhor, isso mostra que Ele nos deu um novo coração. E este coração precisa refletir essa ação sobrenatural de Deus, o amando, o obedecendo. Ele nos enviou, queridos, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não somente está conosco, mas Ele habita em nós. É Ele quem nos convence do nosso pecado. É Ele quem nos chama a atenção, é Ele que nos puxa a orelha, é Ele que nos corrige. Quando nós começamos a querer desviar do caminho e Ele fala, filho, não é por aí. Filha, sai desse atalho que você está querendo pegar. Não é esse o meu desejo para você. Não é isso que eu quero para você. E nós voltamos arrependidos. Ele nos faz um povo dele. Quem já leu o livro aqui de Isaías deve ter achado bem estranho o nome dos filhos de Isaías, né? Desfavorecida. O resto volverá. Não meu povo. Mas logo depois, o Senhor fala, mas depois, a que é chamada desfavorecida vai se chamar favor. Vocês que não eram meu povo, agora é meu povo. Vocês são meu povo. É assim que Deus fez comigo e com você. Ele nos fez povo dele. Pedro vai falar sobre isso quando ele fala que nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Porque Deus assim fez de nós essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva. Deus assim nos fez. Verso 28 diz, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Salmo 100 diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, que nos regenerou, nos deu um novo coração, nos fez povo dele, e que possamos agir em resposta a essa ação sobrenatural de Deus, em amor e obediência ao nosso Pai Celeste. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Pai,